Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 11. Palavra do Senhor. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com um outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito a vosso julgamento, sereis acaso indigno de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais coisas desta vida. No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorrei a juízes que a Igreja não pode recomendar. Digo isso para confusão vossa. Será, então, que aí, entre vós, não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicados? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, algum de vós ereis isso, mas fostes levados, fostes santificados, fostes justificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus.